Bumbum, como é bom ser bebê. Bumbum, como é bom ser bebê. Rir com histórias, brincar, se parar. Bumbum, como é bom ser bebê. Passarinho voou, voou. Pousou num cavalo que relinchou. Passarinho assustou-se, o cavalo escorregou por causa de uma casca de banana que pisou. Bumbum, como é bom ser bebê. Na pata do elefante que chorou. O elefante perguntou: quem pensas tu que és? Ela disse: não fui eu quem te pisou, foi o meu pé. Bum, bum, como é bom ser bebê. Bum, bum, como é bom ser bebê. Rir com histórias, brincar, se parar. Bum, bum, como é bom ser bebê. Lá no Polo Norte, onde faz muito frio, mora um pinguim que se chama Gil. Ele canta muito bem e adora rock and roll. Comprou uma moto com dinheiro que ganhou. Bum, bum.